Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, estamos de volta para mais uma edição do nosso programa e, tal como lhe disse ontem, hoje vamos voltar a ter música clássica. Também é preciso ouvir e, até porque também é instrumental, portanto. E ela ganhou um valor especial. A música clássica tem, como é lógico, muito valor, não é? Mas ganhou um valor ainda mais especial quando falamos de gravações dos anos 50 provenientes da Rússia e de uma zona relativamente perto, portanto, relativamente perto de onde ocorreu a tragédia de Chernobyl em 86. Portanto, é material que sobreviveu à imensa radioatividade. E portanto torna estas peças ainda mais uma relíquia. Ontem ouvimos Rubinstein, Prokofiev. Hoje vamos ouvir Rachmaninov. Sou muito sincero, creio também que o tínhamos ouvido ontem, mas trago-lhe mais uma sinfonia, caso tenhamos escutado, até porque também não quero mais ouvir composições deste senhor da Rússia, Rachmaninov. Sinfonia número 2, Quarto Allegretto Vivace. É como se chama esta sinfonia que vamos ouvir, ou parte desta sinfonia. Enfim, esta faixa que vamos escutar de um dos Columbia LPs que temos aqui à nossa frente. Ora, então, para ouvir Rachmaninov. Já agora deixa-me só dizer que acabamos de ouvir Borodin. Borodin trouxe-nos a sua Sinfonia número 2. O seu segundo Cerzo Prestissimo. Esta foi a música inaugural de mais uma edição, a número 63, do nosso Nota 7. Vem a música Rachmaninov, Sinfonia número 2, Quarto Allegretto Vivace. Thank you. E para finalizar esta edição de Nota 7, vamos ficar com um nome na música clássica russa que é bem conhecido. Aliás, acho que Shostakovich dispensa mesmo apresentações. Sinfonia número 10, terceiro Allegretto. É como se chama esta faixa que vamos ouvir, de um dos raríssimos discos, de um dos long plays dos anos 50, da Rússia, de música clássica, que aqui lhe trazemos hoje, ou parte desse long play. Vamos ouvir então, para finalizar, Shostakovich, Sinfonia número 10, terceiro Allegretto. Até para a semana!